But I'm waiting. Não precisa ser amante. Eu te amo porque te amo. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe ser-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça. E com amor não se paga. Amor é dado de graça e semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge aos dicionários. E cadê você, velocidade? Vão dizer que deixa o resto para outro dia. Eu vou desistir de falar pra só existe. Te amo, não precisa ser amante, e nem sempre sabe ser-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça, e com amor não se paga. Amor é dado de graça. E semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge o dicionário. Regulamentos vários. Eu te amo porque te amo bastante. O demais a mim. God, give me something, Beatles. Hey, test. I'm running out of steam. Can't carry on my own. Life is but a dream. Não precisa ser.